fly now to 4,000 feet, connect 1010. Voo 1966, estamos autorizado o nível de voo 370, aceita agora a coordenação centro. Change with rota. Voo 1966, autorizado para Campina Grande, nível de voo 370, decola da piscina 0, primeira curva à esquerda, saída Pocas e Par. Após o 10, Neuma após direto, transponde 5013, controle Salvador 1119, decimal 35. Afternoon, Olympus Park Zero, Skunk Identity, clear Mari arrival, flying head Mari intersection, maintain flight level 050. Voo 1966, cotejamento correto, reparte para puxa acionamento. 56. Clip 5623, autorizado, reparte de correção, autorizado, sempre pack. Controle Salvador, muito boa tarde, eu chamo a minha 327, decolou perfil da EL, está cruzando 1800. Eu chamo a minha 327, contato radar de decolagem, subo para o nível 240, está autorizado o líder. 240, líder, eu chamo a minha 327, solicita como final 1060, se disponível. Certo, subo para o nível 1060, aguarde autorização ao nível final. Paciente, vai voar, líder está presente, eu chamo a minha 327. Trip 5241, faça a vetoração para evitar tráfego na descida, curva direita pela 280. Direita 280, 5241. Calma, 3217, atinge, mantém 4000. TAM3217, autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, informe no localizador. 2000 pés, procedimento, informe no localizador, TAM3217. Gol no 620, passando Duna, completa a final do procedimento e chame a torre Salvador 71895. 1895 a torre, obrigado, uma boa tarde. O trip 5241, tráfego sua posição de 11 horas, 32 milhas, cruzando o nível 150 e descida para 4 pés, é um Bravo Eco 9 Lico. O limite nesta proa é até cruzar o nível 130, após o nível 130, eu vou direto conquista. Nessa proa até 130, após 130, direto conquista 5241. Tenerme 321, repito as informações. 98 a bordo, 4,5, antenado com fim. Tenerme 321, eu de táxi via parte principal, táxi Wings para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 1,8,95, altímetro 1010. 1010, livre táxi, parte Wings, 2,900, mais 063, 2,1, melhor pra gente. 3,5,6,7 para o táxi. 7 a bordo, 12h40, alternando o destino. 5627, livre táxi via parte principal, táxi índio para o ponto de espera. Fechando a 0, quando eu acho a torre 118, destino 95, altímetro 10, 11 será o número 2 para a decolagem. Via parte índia, 1895, com 1011, o 5627. Poderia confirmar o vento para o 1620? Vento de 120 graus, 12 nós. 120 com 112, obrigado. Passando o braço aqui, Luiz, que está passando fora da barra. Não há tráfego para lhe informar. Mantenha 1000 pés, frequência livre, chame para regra. Salvador. final LS X-ray runway 10, descend now to 2000 feet. Connect 1010 and point on localizer. Deixa aqui, a gente vai entrar em contato com eles e já retorna com vocês. Obrigado. Ok, gente. 3155, chame então. Aguarde então. Chame quando tiver apresentado. Ok, obrigado. Salvador, Xané, 6321. Boa tarde, uma espera para nós. Xané, 6321, uma tempo de espera. Vai localizar o livro de fazer. 3217. Então, 3217, continue a aproximação. Ajuste 10, 10, aguarde, puxa livre. 3217. Visual, chama para regresso. Patrono autorizado a presente e direto conquista. 219, gol no 620. 241, autorizado direto conquista. Afirmo conquista pro 52 patrono. Boa tarde, gol no 620, Livruna. ONU 620, livre táxi via Alfa, repartindo para Juliette. Alfa, repartindo para Juliette, 620. São 3217, autorizado pouso, puxando 0, vento 120 graus, 119. 7, 3217. 317, boa. O Xané 6321, confirme visual com Airbus da TAM Nacional. Relativo. Xané 6321, após a passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter na pista 1-0. Passagem manter na 10, na 321. Recebi apenas a portadora. Recebendo somente a portadora. Próximo da Juliette, ONU 620. ONU 620, livre táxi, via Juliette para o portão 05. Juliette, portão 05. Quilo Lima, confirme se fez plano de voo. Confirme o tipo de equipamento, pessoas a bordo, Quilo Lima e o altitude que pretende seguir. Número 7, boa tarde, número 2, para decolar. Calma, 3217, boa tarde. Sena 3217, livre táxi via Alfa, repartagem para Juliette. Alfa, para Juliette, são 3217. Tranquilo, Kilo Lima, vou direto para Veracruz. Informo que temos uma aeronave acionada 3.500 pés a norte da ilha, aproximadamente 26 milhas para a Feira de Santana, sem contato com esse controle. Controle, o Delta Vitor Serra. Papai, informe Delta Vitor Serra, prossiga. Eu estou voando a prova da rotatória. Autorizado a rotatória e a descida para 1.500 pés, o ajuste 1090, Vitor Delta Serra. 1.010, descendo para 1.500, a prova da rotatória. Meio, eu chamo controle 199, decimal 35. Tá crescendo, boa tarde. Uma rota de um lado está do lado, outro localizado, 1-0, request cancel. Instruments are flying, proceed to land at runway 1000 by right. Papa Tango Lima, Hotel Juliet, complete final, contact tower and 2 land at runway 1-7, 1-18-95. Contact the tower 1-18-95, how does it work? Boa noite. Salvador, Chanel 6321, decolou na árvore, boa tarde. Atualizou Chanel 6321, contato radar, subiu para o nível 320. 320, 6321. Olhei para os 50, clear final ILS, down to 2000 feet, flying heading in Duna, intersection loop 50. Lima, Hotel Juliette, para o encaixamento do plano. Afirmativo. Lima, Hotel Juliette, funcionado às 4h07, reporte final do Nascente. Reparou o final do Nascente, Lima, Hotel Juliette, para o ponto para 5-1. Confirme, Lima, Hotel Juliette. Estimando o final 5-1. Ciente, Lima, Hotel Juliette. Trip 5627 autorizado, decolar por 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1 na noite. Livre decolar, 5627. Solo Salvador, 3155 retornando. É Cruz. Colegas aqui da companhia, já foi passada a CHG, ou está sendo passada, no máximo 5 minutinhos aí, acho que vocês recebem alguma coisa nova. Ok, vamos achar com o centro abaixo, 3155. Muito obrigado. Voo 1966, autorizado, chame para o táxi. Trip 5627, decolada 48, chame controle 1-9-35. 1935, 5627. Olha, autorizo o Chanel 6321, voa a borda presente. Controle, boa tarde, 5627, decolado na PUCA, passou no 1100. Boa tarde, Trip 5627, contato radar, subiu para o nível 150, saída da PUCA. PUCA 150, 5627. Atango Kilo, Kilo Lima, controle. Controle 6321, pode voar, Elefa. Autorizado, Elefa, 6321. Elefa, grato, 2-1. Lima Hotel Juliette, cheque trem, autorizado pouso na pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 1-1 na noite. Autorizado pouso no 7, está baixado e travado, está indo antes. Sente, Lima Hotel Juliette. Paz, Azul 41 no Oeste, informação Papá. Azul 41 no Oeste, Papá, confere pronto cópia. Prossiga. Azul 41 no Oeste, autorizado para Confins, nível de voo 340, decola pista 0, primeira curva à direita, saída da Elway, da Bridge, upper voo 1-0, Bridge, upper voo 1-6, responda 5032, controle Salvador 1-9-3-5. Aprovado com fins, nível 340, decola no zero, curva direita, da Elway da Bridge, per Zulu no 10, Bridge, per Zulu no 6, 5032, 1-9-3-5. Corrigimento correto, reporte para puxa estacionamento azul 41-18. Terá puxa estacionamento 419. Táxi com 1966 está com 38 a bordo, tem 4 horas e 44 minutos, alterna Fortaleza. Gol 1966, autorizado táxi via pátio 1, táxi indo para o posto de espera da pista na 0, modular chame torre 1119, destino 95, altímetro 10 no 1. Táxi via pátio, Muro, Índia. Ponto de espera, cabeceira 10, 118, decimal 95, gol 1966. Olympus 50, complete final, contact tower 118, decimal 95, have a nice day. Contact tower 118, 95, have a nice day. Tudo a prova, pelo whisky. Salvador Tower, Olympus 50, foi elétrico. O Bravo Luiz só identificou a matrícula da aeronave? 1, correction, 1011. Continua a post, 1011, Olympus 50. Esse Bravo Luiz que só estava em contato com ele na frequência de coordenação? Luiz, que vocês não estavam em contato bilateral na frequência de coordenação 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigada. Olympus 50, having sight, cleared to land runway 10, wind 120 degrees, 11 knots. Clear to land runway 10, Olympus 50. Autorizado pela Aero 58, qual seria a saída? Kilo Kilo Lima. Ligou 1966, ponto de espera, cabeceiro 0, pronto. Afirmativo. Ok, o TAM 3155 autorizado então para Guarulhos, nível de voo 340 pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após direto Poços de Caldas. Decolará da cabeceira 10, com curva direita, cumprindo o perfil da subida da EL até a posição Leda, e após Leda voa direto Bridge, onde intercepta a APA Zulu 16. O transponder é o 5011 e o controle em 1119.35. Contagem. Ciente autorizada pelo Zulu 16 para São Paulo, vai até Bravo Hotel Zulu nela, depois Trive e Poços. Decola da 10 com curva direita, da El Leda, e depois já voa Bridge para pelo Zulu 16. Aciona 5011, 5011 e libera 1935 e agradece muito. Visual, contraste na final. Visual. Bono 966, após a passagem do mesmo, está autorizada a alinhar e manter pistão na 0. Faz o passagem do braço, o DVN manter a cabeceira no 0, gol 1966. Convite até a Serra, tem um bom pouso. 1-8-9-5, grato pela coordenação, até a próxima, até a Vitor Serra. Oi Salvador, muito boa tarde, Papai Uniforme, Delta, Vitor Serra, cruzando 2.500, toma 500, 2 minutos e meio para a rotatória. 5627. Ciente, 5627, grato. Vitor, Delta Serra, ajuste 1011, reporte no través da rotatória. Meiose reportará no través da rotatória, Delta Vitor Serra. On the ground at 5-6, turn right, maintain this frequency, taxi via Alpha and calling back on taxiway Delta. 3155 na escuta do solo. Prossiga. É só confirmando aqui o nível 340, ok? Ok, 340, confirma. Ok, chame então para posto. Chamará, obrigado. No 966 está livre a decolagem no 0, 130 graus, 10 nós. Decolagem com o 966. Passada a rotatória, Delta Vitor Serra, completamente visual. Vitor, coesão Delta Vitor Serra, reporte na final de 2 milhas da 17. Voltará na final de 2 milhas da 17, Delta Vitor Serra. Approve taxi to taxiway Delta via runway. Affirmative, clear to cross runway until military apron. Decolada 58, controle 19935. 1935, grato. Salvador, boa tarde, voo 1966. 1966, contato radar, vou para nível 370, sai da PUCA. Sai da PUCA, sobe 370, voo 1966. Presidente, novembro, com o meu? Deve prosseguir só mais um pouco. Eu, pra informação, é ultra leve, tá ingressando agora uma final de 3 milhas e meia da 17. Tá certo. Foi cancelamento em condições visuais para o circuito da 17, aguardando o posto 09. Lembração Romeu, cancelado ao 59, inicie curva à esquerda, comprou a norte, uma perna do vento pela direita, aguardando para gerar base para o 17. Logo para a direita, Lembração Romeu. Inicie curva à esquerda, uma perna do vento pela direita da 17, aguardando para gerar base. Curvando à esquerda, aguardando para gerar base. Fique atento à outra leve final da 17. Para Confins, nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Helena Bridge, apenas o 1-6, transponder 5040, controle Salvador 1-1935. Centralizar conforme nível 360 para Confins e a Antoizulu 1-6. Decola da 10, curva direita, percebida da El Leda Bridge, 5040, no transponder, controle 1935, gol 1097. Do 2010. Gol 1097, posicionamento correto, reporte para posicionamento. Botaremos 97. Salvador, possibilidade do gol 1966 voar da presente prova de Zipa. Aguarda em coordenação, gol 1966. Aguarda. Nova 197, é o 90, acho que é o nome dele. Vitor Delta Serra no solo aos 01, libere pela esquerda na Quebec, aguarde para reingresso. November Oscar Romeu, autorizado pouso na pista 17, vento 130 graus, show na 19. Final da 17, November Oscar Romeu, baixar e travar. Salo, Salvador, 141, 19, 27. Decimal 85. 5627, grato, bom dia. Uno 966, mantém a saída PUC, chame Recife, frequência 126, decimal 85. Recife 1285, mantendo perfil. Só no pushback azul 41 ou mais. Doutor, boa tarde, eu sou o Chanel 6314 na ponte número 8 com a informação papá. Chanel 6314 na ponte número 8. Janer 6314, copiou o Paulo? Negativo. Janer 6314, papá confere, pronto, cópia? Negativo, né? Janer 6314, autorizado para Petrolina, nível de voo 340, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída Monflac, upper do 20, papá Tango Lima, pós direto, transponder 5050. Controle Salvador 119, decimal 35. Petrolina 340, decolando da 10, a primeira curva será à esquerda. B da Momo, transição em Flock, depois da Perzulu, 20, Papá Tango Lima, DCT. 5050, 1935, muito obrigado. Xaner 6310, saída Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Momo, ainda Momo com transição em Flock, ok? O Janer 6314 afirma que o atendimento correto é parte para congestionamento. Ok, obrigado, boa tarde. Salve, Salvador, 3155, gate 06, puxa de estacionamento. Tá 3155, autorizado, chama para táxi. Então é o táxi, tá 3155. Doutor Franco, prossiga. Gente, o Vitor Tango, papá confere, aguarde fora. Para pushback acionamento no 10, algum 1097. 1097, autorizado, chame para o táxi. Ali, chame para o táxi 97. Nesse setor, guardião 06. Bravo Vitor Tango, solo. Bravo Vitor Tango, pronto, cópia. Bravo Vitor Tango, autorizado para Sierra Vender, Juliet Kilo, nível de voo 160, decola da pista 17, primeira curva à direita, na saída Arbor, após o direto. Transponder 5021, no controle Salvador 119.85. Vou comprar o do Fora da Barra, Mike Gosco. Azul 6908, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060, é o número 2 na aproximação. Para o Vitor, está em cotizamento correto, confirme o pátio. XPB. Para o Vitor, está ciente, para acionamento, chame torre 118 do 195. Bravo, Vitor Tango, livre acionar, chama o táxi. Solo? 3155. Confirme o estimado para iniciar o pushback? Na verdade, a gente ia ele chamar falando que não tem operador de finger aqui e nem aparece. Ah, apareceu um correndo aqui. Ok, estou ciente. Eu vou solicitar que aguarde para iniciar o pushback. Após o táxi da aeronave da Gol, sua cauda, realize o pushback, chame para o táxi. Eu vou coordenar aqui com a Efraero, então o operador de finger. Ok, a gente já tem que esperar de qualquer jeito, ele tá vindo ali. Daqui a uns 10 minutos ele chega. Para táxi do Bono 097, 162 a bordo, 3 horas e 20 até na Campinas. 162, 3 e 20 Campinas, tá livre o táxi via pátio 1 em Índia até o ponto de espera da 10, quando lá chamará a torre 1895. O altímetro no 011 será o número 2 para a decolagem atrás da aeronave da Azul. Puxado aqui no setor norte do pátio. E a pátio 1 e Índia. E foi 1895 no ponto de espera. Só confirmando, você não tem que ter um colominho aqui para inserir? Então, negativo. Durante o dia aí, as aeronaves da companhia estão autorizadas a seguir por conta aí, ok? Ah, ok, porque na hora que nós aproximamos do pátio, tivemos que vir com um colominho. Obrigado. O 419. 8-6-3-20 Galeão, tá livre à direita, no ponto de espera a torre 1895, 1011 no altímetro, tem uma boa tarde, Azul 4-1-1-8. 8-1-9-5, Azul 4-1-1-8, obrigado, bom trabalho. O gol no 097, só pra confirmar, o acordo que a gente recebeu aqui, que a companhia fez com a Efraero, previa isso mesmo, na chegada os senhores fazem, segue o fome, mas na saída, se for durante o dia ou em condições... durante o dia e em condições de boa visibilidade, podem seguir na saída por mês próprio, ok? Só pra confirmar 3155, após o colega da Gol que tá passando aqui na retaguarda, pode iniciar, né? Afirmativo, tá 3155. Muito obrigado. 0919, passaria do 2231, né? 2231, para informação, temos 209 à sua frente. Uma na posição de... 11 horas, meia dúzia de milhas, sem indicação de altimetria, está mantendo 1.500 pés. A outra, 12 horas, 17 milhas, mantendo 1.000 pés, é um Eco Charlie 35. Ciente, não sustain no TCAS, passado 2231. Na área de colapso, 1.0, vento 1.20 graus, 1.09. Decolagem. Uniforme Paripe, Bravo de Luz. Azul 6918, desça para 3.000 pés, o ajuste 9019. 3.000, 1.011, 6918. Salvador, muito boa tarde. Número 097, situação posto parada 10, pronto. Número 097, boa tarde, mantenha a espera. Mantém, 97. Autorizado, por chama tarde, 63, número 4. Tá 3155 para o táxi, TLB 179. Alternativa Galeão, temos 4 horas de autonomia, tá 3155. Tá 3155, livre táxi via parte principal, taxi Índia para ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 1 no interesse 95, altímetro 10 no 1. 10 no 1, alternativa via parte, taxi Índia até o ponto de espera da pista 10-1-1895, tá 3155. Para 2109, vai seguir tráfego da Passaredo, 7 milhas à sua frente, posição de 10 horas. Azul 4118, decoladas 12, controle 119, decimal 35. Decimal 35, moça, tchau, obrigado. Só um minuto através do Pituaçu. Luna 097, autorizada a alinhar e manter o pistão 0. 97. Sem restrições. Após 3 mil, está livre a prova de Leda? Após azul 4118, contato radar. Após 2 mil, autorizado Leda, subiu para o nível 340. Muito obrigado, Leda, após 340. Bravo, Vita Tango, autorizado decolar, pistão no 7, vento 120 graus, chuva no 2 longe. Táxi 6314 Chané, temos 1111 a bordo, 18 horas e 15 de autonomia, Alterna Salvador. Chané 6314, confirma autonomia? 3 horas e 5.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 5 altímetro no 091. Midlands, Macho 1, Índia 10, 245, na torre 63, 14, bom trabalho. Ciente, chama o controle 119, decimal 35. 935, obrigado. Controle, o Bravo Tatão. Consegue passar o meu Bravo Tatão, contato radar, subo para o nível 160, sair da área, pô. Para 60, aqui no avião, Bravo Tatão. Tem 100 restrições, Bravo Tatão. Tranquilo? 100 restrições na decolagem. 87. 0, 21, 20 graus, 119. Livre decolagem da pista no 0, vamos usar 97. Azul 69, 18, está autorizado a final do procedimento, número 2, desce para 2.000 pés, informe no localizador. Autorizado o procedimento, desce para 2.000, reporta estabilizado, 69, 18. Só passando o Bravo que Luiz, que dá presente, vou para a rotatória. Fala meu Mike Eco, eu chamo a Torre Salvador, 118, decimal 95. Fala meu Mike Eco, Oscar, mantém a linha do litoral, reporte para o Itapuã. Tem identificação, chega da Bonf, desce para 4.000 pés, o ajuste no 0, 1, 1. 1097, decolar 216, controle 199, decimal 35. 093597. Oito a bordo, quilômetro Oscar, mantenha meio que espécie ajuste no 091, pro de Paripe, aguarde ingressar no. Aguarde para ingresso no corredor Interlagos. Passarei 2231, completa aproximação, enchimento em Salvador, 118.95. 1895, grato, passar 2231. Controle, muito boa tarde, Golo 097, decolado na Dael. Passarei Golo 097, contato radar. Corre 2000, atualizado laser, subiu para o nível 360. Até 360, 97. Azul 6918, completa a redução para 1709 em correção. Reduza para aproximação, azul 6918. Está reduzido para aproximação, 6918. Série 2231, reporte marcador, trem de pouso baixado travado, ajuste 1-0-1. Ajuste 1-0-1, reportará marcador céu, baixado travado, na série 2231. Essa é a sua identificação autorizada a chegada a banda, esse para o nível 050. Então, 3255, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. Iniciado, 3-1-6. Mike Costa, farol de Itapuã. Passou externo, baixou, travou, passar 2-2-3-1. Né? Passar 2-2-3-1, continua a aproximação, baixa, fecha livre. Guardado, poderia confirmar o vento? 18095, até a volta. 1-1-9. Ciente, grato. Torre, boa tarde, vem 314 do Chané, monitorado 1-0, visual com a passaria do Nacional. Chané, vem 314, boa tarde, vou ter um pouco de espera. Nós temos a visual com o segundo tráfego nacional também, vem 314. Seu controle? Escuta, controle, prazo, vem para o Não, é o Bravo Kilo Whisky. Aproximação, reporte marcador externo, transposto baixado travado, ajuste na 091. E 11 já está baixado travado, 6918. E o Oscar fazendo 360, fala que está boa. Gente, mas tem algum Oscar? Kilo Whisky 58. Responder 5060, controle de Salvador 199.35. 1-0, passarei 2-2-3-1, né? Então, 3-1-5-5, decolado 1-1-9, chama o controle 1-1-9.35. 1-1-9-3-5, então 3-1-5-5. Mike é com ótimo, mantém espera sobre Itapuã, aguarde os sons. Aguardando, ó. 4, boa tarde, aciona a identificação, chegada Golf, desce para o nível 050. Controle de Salvador, está 3155 da EL, passo 2500. Controle de 3155, contato radar, subiu para o nível 340, autorizado Leda. Sessão 340, direto Leda, está 3155. Tango Kilo Romeo Oscar para sequenciamento pouso na 107, faça um 360 pela esquerda da presença. Vindo no solo de 2-0, direita, solo 121, decimal 9. Solo 1219, 2231. Espere. Externo, está 3 milhas da cabeceira agora. Nativo Guardião 06, mantenha 1000 pés e chame a torre Salvador 118, deixa 95. 7-2-9-5, até a próxima. Livre táxi via Alfa Juliette para remoto 243. Dois graus, 109. Livre pouso, 69. Eu copio o Guardião 06. Guardião 06, informa o Charlie 150, agora final de 4 milhas da 17, à sua direita. Continue a aproximação, evite o tráfego e reporte na sinal para o Brasil. Afirmativo, tá agora na rotatória. Visual com o tráfego, entendeu que é o número 2 do pouso? Afirmo, o tráfego está agora à sua direita, ingressando a final de 4 milhas da 17, Guardião 06, reporte visual com o tráfego. Visual com o tráfego, reduzindo a velocidade. O Bravo que Luiz, que reporte final de 2 milhas, cabeceira 17. 062, controle Salvador 119,35. Não, no zero. Alinhar e manter 1-0, 63 ou no 4. O Guardião 06 na escuta? Escuta. Seria condições de ultrapassar a final da 17 para a direita da cabeceira 17 e pousar no pátio sem interferir com o prolongamento da final? Tá, vai curvar. Em sua curva à direita, a rotatória para pouso direto no hangar. Seu sinal de pouso? 219. E o Mike Acosta, farol de Itapuã, ainda aguardando. Sim, o Mike Acosta, para informação, eu tenho 3 tráfegos agora para pouso na 17. Aguarde instruções. Ainda aguardando o Mike Acosta. Poxa, né, 6314, livre a decolagem da 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Livre a decolagem, iniciando 6314. Guardião 06 está cruzando a informação da 17, já livrando. Ciente, fica atento ao tráfego final da 17, reporte na sinal para o Graia, Guardião 06. Sinal para o Graia, 06. Brasco Romeu, tudo cópia? Tudo bem, Brasco Romeu, autorizado, vou local Salvador, Salvador. Que o suspens, decola da pista no 7, curva à esquerda, litoral norte, transponder 0154, controle Salvador 199,35. Tudo bem, Brasco Romeu, corredor forte. Correto, tudo bem, Brasco Romeu, fico com o TV. Tudo bem, Brasco Romeu, ciente para treinamento da minha torre 119,395. 119,35,6314. A 3395. Chamou o centro, 3155. Controle Salvador, muito boa tarde, 6304, Sané, cruzando 2000, como? Alguma possibilidade de voar Kog Buda presente, 6304? Até a saída, hoje na 6304, temos tráfego na chegada bom. Graças. No 169, informação em curso, agora Quebec. Bravo Kilo Luiz, no solo aos 25, autorizado backtrack. No 1169, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da Eule da Bridge. Apeso 1-0, SMAP, após conforme a rota do plano. Transponder 5071, controle Salvador 119,935. 02521, desça para 3000, ajuste 611. 140. 3 mil pés, ajustado B11, Força Aérea 25, lesão. Itapuã aguardando. 071, controle 119, voo 1169. Voo 1169, cotejamento correto, reparte para posicionamento. Camará para posicionamento, voo 1169. Quanto vai aí chamar quando perna do vento pela direita? Movimento da Ascórdia, aguarde para o táxi. Desça para o 50, chegada a Mari, vigilante. Contra o tipo 546, solicita voar direto para a posição Duna. 120 graus, chega no 09. Chile Romeo 11, fica clareza 2. Gente, livre ponto para o Luqueiro Romeo 11. E o Mike agora segue em torno de interceptação da 2 da 1-0 em mais 40 segundos. Mike é bom, suficiente, reporte para girar base. Reportará para virar base, visual com tráfego para pouso na 17 mais agora. 2521, desça para 2000, ajuste 1011. Sente 2000 PS, 2521. Aeronáutico Romeu, mantém a posição, temos um tráfego chegando para o pátio 5. 620, autorizado, chame para o táxi. Tá com o táxi, voo no 620. Grip 5446, desça para 3000, ajuste 611. 3000, 11. Tá aqui, é. Para interceptar o localizador, curva direita na proa 130. Direita proa 130, 446. Essa proa está autorizada para interceptar o localizador? Firma, nessa proa intercepte e completa a redução para 1709. 1709. Na final da 17. Quanto na final da 17, Mike agora. November Erótica Romeu, após a passagem do Bravo November 2, papá, está autorizado ingresso na 17. Condição de bater até Duna, se necessário. Até, papá. Mike é Costa, girando base para final. Mike é Costa, autorizado pouso para o chão 7, vento 110 graus e 109. Costa, sim. Era 2521, autorizado final LS, XG, reporte localizador. Sente, posicionado estável no localizador 2521. Trip 5446, desça para 2000, autorizado final LS, informe estabilizado. Ok, reportado estabilizado, descendo para 2000 PS. Ok, interceptando o localizador e descendo pelo GLAD agora, 544 PS. Está livre de descer pelo GLAD, aguarde transferência. É 6314, passa 160, chama o centro, 2685, alterna 13365. 12685, alterna 13395, 6314, bom trabalho. Trip 5364, desça para 3000, ajuste 1011. 3000, 1011, 64. Lula esquerda, saída Momo, Batap. Após Arthur Whisky 42, após Lima Alfa Papá, após direto, transponder 5070, controle Salvador 199, decimal 35. Novembro Erótico Romeu, autorizado a alinhar, reporte pronto. 2-1. E complete final ILS 1895 Torre. 1895, chama lá. Então, 3145 Quebec, confere pronto cópia. Pistão 17, vento 120 graus e 109. Bom, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Eula e da Brite. Depois do voo 10, ex-mata, faz direto como rota do plano. Transponder 5076, controle do Salvador 199-35. Cruzamento do campo, temos um tráfego na final. Cruzando à esquerda, novembro Oscar Romeu. Autoriza o cruzamento na. Sua vertical, da pista, para não interferir? Afirmo, volta média da pista, novembro Oscar Romeu. Iniciando o cruzamento, novembro Oscar Romeu. Posicionamento. Força aérea 2521, continue em aproximação, aguarde pista livre. 7 aguardando, 2521. 20, autonomia? 39. Gol, autonomia, 20, sente, mantenha a posição, baixo para ataque. Sim, deixe manter a 4000 pés, 1011 ajuste. 3, chame controle 199, decimal 35. 199, decimal 35, controle, problema ficar o meu. E rende para o ponto de espera da pista 1-0, quando a marcha mitou e 1-8, decimal 95, altímetro 1-0, 1-1. E para o ponto de espera da 1-0, 1-8, 95, 1-0, 1-1, 3-2, passagem boa tarde. Patapá, novembro Oscar Romeu? Novembro Oscar Romeu, prossiga. Decolado, mantendo o corredor praia do forte, corredor forte, mantendo 500 pés. A gente vai manter 500 pés ou 1000 pés no litoral? Autorizado 1000. Ok, 1000 pés via litoral. Ajuste 1011, reporte 20 milhas afastado. Reportar 20 milhas afastado, Romeu. A 3560, vetor para sequenciamento, mantenha pro limite ao localizador, desça para 2000. Mantendo proa, 2000, limite ao lock, 3560.